paguei ou não. Eu queria agradecer a todo mundo por vocês estarem patrocinando e eu poder estar vendo as gostosas na praia, graças ao esforço de vocês, porque vocês trabalham tal dia pra eu e eu vou lá na internet, vou lá ficar falando o dia inteiro pra depois na internet. Valeu, mas gente! Ô, Suelen! Dou-lhe o trato, Suelen! Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away. The sun goes down. He takes the day. Bom dia, internet! Jurassic Cast no ar, meus caros internéticos! Voltamos com mais um episódio. Podia ser Melinho. Quem vos fala é o Calaveira. Está comigo aqui o Brunão. E aí, galera, beleza? E o Amy Winehouse é mais uma que entrou no seleto clube dos 27. Even if I stop wanting you, and perspective for shit true, I'll be some next man's other woman. So e olha só, fazendo às vezes de volta. É a primeira vez que tu grava aqui depois que tu voltou lá da tua. Lá do Santiago de Compostela, minha, né? Sim, da minha peregrinação pelo mundo. Isso. Dessa vez não usei Príncipe Arkin Airlines. E they try to make go to rehab, but I say no, no, no, no. E eu estou bebendo desde as 6. Caraca, esse programa promete. É, véi. E o Miotti, vai ficar real. E o Miotti não está aqui porque ele não tem... Ele sente o cheiro de longe. Ele sente o cheiro de problema. Ele falou, cheirinho de vai dar merda. Pois é. Não, eu vou gravar. O quê, Leonardo? É balé. Às 10 horas da noite, Leonardo? Provavelmente. I wish I could say no regrets and no most of no death. Cause as we kiss goodbye. Mas é, interneticos, hoje nós vamos falar de Amy Winehouse, cara, que olha, eu vou falar pra vocês, viu? Pense numa bichinha doida, cara. Pense numa garotinha perturbada, mas ainda assim, uma das maiores cantoras do novo século, sinceramente, fácil, fácil, fácil. Extremamente talentosa, extremamente perturbada e, bicho, que dedinho ruim pra ter gente filha da puta em volta, essa garota tinha. Não meu é, velho? Pai eterno, você tá louco, ela cara. Ela era tipo um imã pra ela gente era um imã errada. De filha da puta. É verdade. Inclusive, vou mudar meu nome para o Amy Winehouse. Um dia vocês vão entender o porquê. Amy Winehouse. É, internet, se vocês querem saber como vocês criam uma desculpa de última hora como o Miotti criou, continue escutando esse programa. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. When I walk in your shoes, I understand a man confused. That must have been. Cara, Amy Winehouse, eu espero que a gente esteja falando, todo mundo aqui conhece. Esse programa, ele vem a pedido de que a gente sempre quis voltar a fazer um programa biográfico sobre música, mas como o resultado daquele do Tim Maia não tinha sido muito bom, a gente ainda estava relutante em fazer, mas aí a Melina pediu, chorou, implorou pra gente fazer da Amy Winehouse. A gente assistiu o documentário lá que ganhou o Oscar esse ano da Amy, e aí a gente decidiu fazer o programa finalmente, porque a Melina na verdade se comprometeu a fazer a pauta e fez uma pauta de um parágrafo. Então... meio parágrafo. Essa é a versão romântica do Brunão. A verdade é que a gente não tinha assunto, a Melina deu a ideia, como ela tem uma foto bonitinha no Skype, aí fica no WhatsApp, aí fica todo meio assim e tal, e é que a gente acaba se torcendo. E porque também, né, a gente é... Eu tava aí viajando há tanto tempo, a gente tava aí com saudade e tal, deixa aí. Não, vai. A gente, eu acho não, é assim, eu tenho certeza que você tem que pautar muito bem essas tuas opiniões. A gente é gente errado. Demais. A gente é muita gente, né? É muita gente. Amy Winehouse é considerada precursora aí da nova invasão britânica. Ela é referida aí pelos especialistas como uma responsável por trazer uma revolução para a soul music dos anos 2000. Ela entrou na lista dos mais populares da New Musical Express 2006 e 2007. Em 2008 foi eleita pela Sky News a heroína suprema dos britânicos, olha isso. Meu Deus do céu, ela tem um busto também na cidadezinha dela, fizeram um busto em homenagem a ela, de tanta importância que ela teve naquele lugar. Pois é, musicalmente falando, cara, ela realmente foi uma parada impactante demais, não só na música como um todo, mas principalmente na soul music, né? No jazz, no soul britânico e tal, ela meio que ressuscitou essa pegada soul, essa pegada do jazz, do rhythm and blues. Ela trouxe de volta para a influência, pro mundo pop, a questão de ritmos caribenhos como ska, por exemplo, que a gente não via com tanto empenho, acho que desde o No Doubt. Eu tô dizendo assim, no mainstream, na MTV, no Top Isso. 10, entendeu? Porque você pode curtir o ska, você vai naquele barzinho pequenininho que tem 20 maluquinhos lá. Vai ter. Só que, assim, pro grande público... Isso, é difícil uma pessoa ter um acesso. E ela meio que trouxe tudo isso de volta. Soul, jazz, rhythm, blues e o ska. E ela é considerada hoje a precursora de que, se não fosse ela ter aparecido, Adele não teria aparecido hoje, sabe? A gente Sim, não teria tido esse holofote tanto em cima dela. Exatamente. Entre outras aí... Adele, tudo bem, apesar que aquela mulher ela tem um problema muito sério com o chifre, né? Porque a Adele é incrível, cara. Ela tá, sei lá, 5 anos cantando e há 5 anos ela tá levando chifre nas Não, músicas mas olha dela. Só, olha só, a Adele, ela tá cantando as músicas dela dessa forma, mas a própria Amy, se você for escutar e prestar atenção nas letras dela, cara, tudo mais deprimido, é só né? o problema. Principalmente também a relação dela com aquele namorado filha da puta que a gente vai falar mais pra frente. Ah, aquele cretino, mas você é louco. A Adele, ela deu uma declaração dizendo que a Amy Winehouse era uma das inspirações dela. Ela falou que se não fosse a Amy e o primeiro álbum da Amy, o álbum Frank, ela não teria pegado numa guitarra, não teria composto Daydreamer, Hometown ou Someone Like You. A Amy Winehouse, ela era o que eu gosto de chamar, assim, dentro da música, como, tipo, um fenômeno da natureza, sabe? Tipo, ela era um furacão, sacou? Ela era um terremoto, ela era um, sabe? É aquela pessoa que vem e vai abalar, ela é muito, tem uma personalidade muito forte, tem uma cabeça muito... Muito doida. Muito doida, sabe? E era uma pessoa que se deixava levar pelas suas emoções, e ao se levar pelas suas emoções ela não tinha estabilidade emocional nenhuma, e aí usava substâncias psicoativas, e além de ter um problema sinistríssimo de bulimia, tudo isso juntou para que ela acabasse indo pro buraco e chegando aos 27 anos como Jim Morrison, como Janis Joplin, sabe, como Jimi Hendrix, Kurt Cobain, exatamente, todos eles que foram furacões da música e foram mudaram embora. Mudaram uma época, uma geração. Exatamente. Mas peraí. Kurt Cobain... Querendo ou não, sim. Querendo ou não, sim. Querendo ou não, ele foi nos 27. Não, tudo bem, mas ele influenciou uma geração. Agora, você dizer que ele era talentoso, aí já viu os 500, né? Não, aí mas ele influenciou bem, aí... uma geração e ele era bom no estilo dele. Ele era bom no que ele fazia. And you get yours. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a vida da Amy, né? Pra quem não conhece, uma boa base aqui do que a gente deu uma estudada pra falar desse programa é o documentário que foi vencedor do Oscar de melhor documentário aí esse ano, que é o Amy, que tá no Netflix. Quem quiser pode procurar. É um documentário bem... muito bom. Bem legal. Dos dínamos que nós já falamos aqui, mais propriamente que nós fizemos um programa específico, que foi o... Tim Maia. Mas eu faço a comparação também com o Fred Mercury, que foi aquele fenômeno da natureza e acabou tendo o fim trágico que teve, né? Motivado pela AIDS, não pelo uso abusivo de substâncias químicas. Mas enfim, no fim ele também foi refém... ele também foi vítima do próprio estilo de vida, né? É. Que o Fred Mercury enfiava o pinto onde tinha um buraco e deixavam enfiar o pinto nele também. Aquela coisa toda que todo mundo sabe. Entre outras coisas. E foi numa época em que a AIDS estava. A AIDS estava estourando, porque a AIDS era tipo 2 anos, 1 ano e meio. Era o tempo de vida que os médicos te davam. Mas eu faço a comparação desses três na seguinte forma: o Tim Maia, ele era um gênio, morreu em virtude da vida louca desvairada dele. Que ele tinha, mas ele era o grandíssimo filho da puta. Isso. Entendeu? Ele era um cafajeste. O Tim Maia, ele é um cantor incrível, um compositor incrível, mas ele era um grandíssimo filho de uma puta. Era. O Fred Mercury era um sexólatra taradão. Louco, mas a Amy Winehouse, cara, ela literalmente... Ela era carente. Cara, ela é uma vítima da vida dela. Ela é uma carente. Ela tem uma carência muito grande. Como que a vida dela consumiu ela? Cara, literalmente, a vida, quando eu digo a vida dela, não era o comportamento dela. Porque o comportamento da Amy Winehouse era um reflexo da loucura dela. Mais ou menos isso que eu quero dizer. Ele era um reflexo da loucura dela, daquilo que ela sofreu, do sofrimento dela. O que eu acho que a Amy Winehouse, além da dificuldade de lidar com a fama, porque ela era uma pessoa muito simples. Você via que ela ia nos pubs beber, às vezes sozinha, às vezes ela é um segurança, ela é um namorado, aquele Blake que ela encontrou no meio do boteco. E ela era uma pessoa muito carente. Eu tava lendo também outras matérias que falavam que o Blake, até mesmo outros amigos, ficavam horas com ela no telefone, ela chorando as pitangas. E assim, era uma mulher que ganhava 1 milhão por show. Quando ela ganhou o Grammy, ela nem acreditou. Eu acho que nem ela acreditava no talento que ela tinha. Ela era uma pessoa, eu acho que uma autoestima muito, muito perturbada, uma visão muito perturbada dela mesma. E sempre foi assim, porque o problema de drogas, lógico, piorou quando ela começou a sair com o Blake. Mas ela sempre teve histórico de beber pra caramba, de cheirar. Acentuava o problema dela, o que acentuou e o que realmente levou ela a falecer foi a junção de duas coisas: o alcoolismo, o uso excessivo de drogas e a questão da bulimia. Que ela teve desde cedo, né? Desde cedo. E ela não teve um tratamento da família. A família não ajudou. A família basicamente fez o quê? Ignorou, sabe? Falou, olha, o problema passar, é seu. Vai passar. Exatamente. Vai passar e quando você crescer, melhor. Amy Winehouse nasceu em Enfield, norte de Londres, né, em 1983, e o pai dela, ele era um cara que era tipo faz tudo, sabe? O cara instalava... Era marido de aluguel. É, tipo isso. Ele era motorista de táxi, instalador de painel, não sei o que e tal. E a mãe era farmacêutica, os dois eram... Ela era descendente de judeus. Tinha um irmão mais velho, que era o Alec. E aí ela sempre se envolveu ali naquela questão da música, cara. Fez balé cedo. A música começou a fazer parte da vida dela, especialmente o jazz, porque muitos dos tios dela eram músicos profissionais de jazz. Assim como a avó dela, que era a Cynthia, teve um relacionamento com um saxofonista que tinha um clube de jazz. Essa avó dela apresentou para ela vários artistas de jazz, como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e todas essas. Sim, sim. Que foram quem formaram a base do jazz dela ali. Tanto que o primeiro disco da Amy Winehouse é basicamente um disco de jazz, cara. O disco Frank, né, que foi o primeiro disco que ela lançou, que não fez tanto sucesso quando saiu. Ele fez ali aquele sucesso. Ele fez o sucesso nicho, no nicho do jazz, exatamente. É, nos clubes. Que é bem... Nicho. Bem nicho mesmo. Isso, né? Ele não estourou nas paradas de música e tal, no grande pop, né? Mas ele foi um disco que fez um certo barulhinho ali, chamou a atenção. É um disco basicamente de jazz, cara. Ele não tem muita música devagarzinha, sabe? Bem no estilo aí da Adele, sabe? Assim, umas coisas mais tranquilas. Só que você percebe que a mulher chamava atenção por conta da voz dela, cara. Take it. Era, sempre foi muito boa, mesmo na época cracuda dela, sempre foi boa. Ela tem um talento natural, assim, você sempre percebeu isso. E nessa época de 2003, que foi o lançamento do álbum Frank, que ela começou a chamar assim, uma certa atenção, você via que... E primeiro, né, ela não tava tão cracuda. Você vê as fotos dela dessa época. Sim, eu não acho ela bonita, mas pô, vai dizer, Brunão, vai dizer que ela não dá um. Não, dá um ela era bem legal, assim, bem tranquila, né? Ela era tranquila, bom. Você não... E ela tinha curva, tinha um corpão. Isso, exato. O que me impressiona ainda mais vendo o documentário, é legal o documentário, é interessante ver isso. A primeira cena do documentário é muito escroto, que é tipo aniversário de alguém, acho que é do irmão dela, sei lá. E aí, tipo, tá a família assim em casa e aí ela resolve cantar Happy Birthday to You, velho. E aí você fica assim, what? Como assim, cara? Que voz é essa? Se alguém. Se alguém paga um parente meu começasse a mandar um Happy Birthday to You com aquela voz, eu ia virar e falar assim, ô brother, vai aí numa gravadora aí, cara, porque meu irmão. Não é, velho? É de assustar. Cara. A mulher. Tipo, sei lá, com 15 anos, sem preparação, desafinada, né, claro. Mas você via que, cara, tinha um potencial do caralho ali, exato. Você tá louco. A voz chamava muita atenção. O lance é que a vida da Amy Winehouse era difícil desde a infância dela, né, cara? Sim, foi. Isso é muito escroto, cara. Ela presenciou, e por boa parte da infância e adolescência, a infidelidade infidelidade conjugal do pai dela, que era uma coisa, tipo, aceita dentro da família de uma forma até natural. As crianças se referiam à amante do pai como a mulher do papai no trabalho. É muito estranho isso, né? Você observa muito isso quando você faz trabalhos com atendimentos familiares, como eu faço, como eu já fiz muito. Casos como esse não são difíceis de ver, não, viu? Mas a pessoa levar numa boa... O motivo que o casamento dá tão errado é que as pessoas se casam pelos motivos errados. É, as pessoas casam mais por um contrato do que como uma forma de celebrar o amor. Eu gosto da minha mulher, eu a amo, então nós vamos nos casar. A maioria das pessoas não pensam assim. A maioria das pessoas pensam benefícios secundários, terciários. Então assim, vou casar pra não eu ficar prefiro sozinho. Perfeito. Vou casar porque eu não tenho recurso, mas ela tem ou ele tem. Eu prefiro estar casado com um canalha do que ficar como mãe sozinha, solteira na Inglaterra nos anos 80, sabe lá Deus como isso deveria ser lá na Inglaterra. E aí você observa todas essas questões e começa a perceber qual é a motivação que leva as pessoas a se constituir esse tipo de família. E isso reflete muito com os filhos, porque depende muito da forma como isso é levada. O Bruno tá trazendo essa questão, e no documentário a gente observa que o pai da Amy Winehouse era um verdadeiro de um escroto. Olha, entre o pai da Amy e o pai do Michael Jackson, cara, ali é páreo duro. É que o pai do Michael Jackson fazia mais teatro. O da Amy, ele ficava ali se fazendo de coitado também. Ele era mas um cínico, cara. Os dois usavam, os dois usavam, né? O pai do Michael Jackson era aquele velho depravado que batia nos filhos para os filhos cantar, parecendo um freak, né? Aquele show de horrores. Bate na criança, canta criança, volta pro calabouço. E o pai da Amy Winehouse, ele utilizava pela fragilidade emocional que a garota tinha, né? E ela idolatrava ele, né? Sempre idolatrava. Totalmente, né? Como toda garota. Porque, afinal de contas, é a primeira figura de referência masculina na vida de uma mulher. É o pai. E você via justamente ele utilizando essa ferramenta em prol de benefício próprio, mesmo que isso significasse o fim da vida da filha. E, cara, aquele homem é um sociopata, porque ele não se importou com nada. Você vê isso, velho. Pelo que eu vi no documentário, assim, a impressão que me deu é que ele não acreditava que isso pudesse acontecer com ela. Bruno. Entendeu? Não, você olha pra cara da mulher, você não... Gente, tava na cara, dava pra fazer bolão no dia que ela ia morrer. Não, dava, mas o que eu tô dizendo é assim, o cara não queria... Ele não queria enxergar, entendeu? Não, na verdade, não tô justificando, ele era filha da puta, era um não, canalha. Não, eu tô entendendo a sua dúvida, mas você não tá errado. Na verdade, o que que acontece? É um acreditando ou não acreditando. Isso. Eu vejo o que tá acontecendo, mas eu não consigo lidar com a realidade. Isso. Ou eu nego aquela realidade. Por quê? Ou pro benefício próprio, ou porque eu não consigo lidar com aquela realidade. Exatamente. A minha mulher está me traindo. Eu estou vendo a minha mulher me traindo. Eu vi ela na cama com outro cara, mas eu não consigo enxergar a minha mulher ali. Isso, exatamente. Eu não consigo lidar com aquilo. É isso que eu acho que acontecia. O que mostrou ali, cara, foi uma pessoa totalmente destituída de qualquer afeição. Aí você tinha um pai completamente ausente, ela mesmo falava, o problema do meu pai é que ele nunca tava lá. Mesmo pra dar bronca, ele não tava. Quando ele tava, ele falava que ele não se importava porque... Ele tava trabalhando demais, ele tava com a cabeça em outro lugar. Então, às vezes, a gente queria só que ele chamasse a nossa atenção. Isso. Pra gente sentir que a gente chamava, tinha um pai, né? E ele não chamava. Aí você tem esse tipo de figura paterna, e você tem a mãe da Amy Winehouse, que era um zero à esquerda, né? Pelo que mostra ali. Ela era muito omissa. É uma bosta como mãe. Ela virava e falou assim, eu não tô falando como pessoa, como mãe ela era uma bosta. Ela vai falar assim, eu não tinha força pra rechaçar a Amy. Gente, pelo amor de Deus, uma criança de 4 anos, você não consegue dizer não? A mãe dela virou e falava, não conseguia. É, pois é. E isso tudo ajudou a construir a personalidade completamente fragmentada da artista. Isso, a postura rebelde veio daí, né? A postura rebelde, assim, transgressora vem daí. E aí, disso é um passo pra você começar a usar o que não deve, usar, né? O que não deve, pois é, exatamente, né? Mais cedo do que talvez fosse usar, né? Isso é uma coisa muito visível na drogadição, sabia? Eu sou psicólogo, isso eu já falei, acho que muitos de vocês sabem, mas eu sou especialista em dependência química. E eu vou falar pra vocês, cara, todos os sinais de um dependente químico estão ali presentes na vida dessa garota. Todos. Nenhum dependente químico provém de uma família estruturada, saudável. A gente, às vezes, observa esses modelos familiares e você pensa, o que que deu errado? Como é que aquele sujeito ficou daquele jeito? Pô, a família dele é tudo bem. Mas as famílias, elas têm dois modos de funcionar. A maneira como elas se comportam ali entre eles e como elas se comportam socialmente. Isso eu posso te garantir. Nesses 10 anos como psicólogo, atendendo dependentes químicos, Eu nunca vi, e cara, eu já devo ter atendido, sei lá, eu não sei nem contabilizar. Eu nunca vi um dependente químico que viesse de uma família estruturada, uma família acolhedora e uma família positiva. Nunca vi. Eles acabam desenvolvendo essa doença como uma espécie de sintoma daquele desenvolvimento deturpado que eles tiveram. E todos esses sinais estão ali presentes. A mãe, cara, parece um livro, parece o Beabá, parece um livro didático. A mãe é omissa, o pai é ausente, o marido tóxico, todas as pessoas em volta dela, ninguém se preocupava com aquela garota. Você vê exatamente isso na vida do dependente químico. And you'll be... Eu, como médico, eu consigo tratar o portador de câncer ou a pessoa que tem câncer sem que ele queira. Eu amarro ele numa cadeira, aplico o remédio lá, a quimioterapia, ou aplico a radioterapia, mesmo que o paciente não queira. Mas aquele tratamento, ele vai surtir algum efeito. A dependência química não. A dependência química é uma doença que ela se manifesta psicologicamente em todos os aspectos da vida humana. Ela se manifesta psicologicamente, fisicamente, espiritualmente, você pode dizer também, socialmente, e no núcleo familiar também. E você não consegue tratar aquela doença se você não tiver, primeiro, a aceitação daquela pessoa, que é o que a Amy Winehouse nunca quis. Na verdade, ela até queria, mas ela não tinha o apoio dos outros. E sem a presença, principalmente, do núcleo familiar. Por isso que a maioria dos pacientes em recuperação de dependência química, eles não conseguem se recuperar. Porque eles não têm, muitas vezes, o apoio das famílias. As famílias até acham que apoiam. Ai, não diga isso, Rodrigo, eu apoio. A forma como você está apoiando pode ser uma maneira completamente perturbada, que na verdade você vai estar apoiando meio que aquilo que levou o teu filho ou a tua filha para a drogadição. Só um exemplo, uma mãe extremamente controladora, ela coloca um filho numa clínica e ela continua mantendo aquele tentativa daquele controle sobre o filho. Na questão da Amy Winehouse, você vê essa dinâmica muito parecida do pai com ela, quando o pai usava da fragilidade dela. Por exemplo, quando eles falaram que ela começou a ter as crises sérias de overdose, aquelas coisas todas dela, eles viraram pro pai dela e falaram assim: cara, você precisa convencer a Amy de ir pra reabilitação. Tanto que I don't want to go to rehab, I say no, no, no. Vem daí. Justamente isso, que eles estavam querendo mandar ela pra reabilitação e ela não queria. E ela, malaca, do jeito que, como todo dependente químico é, que eles são muito manipuladores, ela virou pro pai dela e falou o seguinte. Ela virou pros parentes e pros amigos dela e falou assim: o seguinte, eu vou, mas só se meu pai disser pra eu ir. E como ela sabia manipular o pai e o pai manipulava ela, aí ela virou e falou assim: papai, você acha que eu devo ir? E sentou no colo dele, ficou encolhido, ele virou e falou assim: não, precisa ir não. Eu queria falar um pouco sobre as influências musicais dela pra gente entender um pouco do som da Amy Winehouse. Eu vou colocar aqui alguns trechos de algumas músicas, de alguns artistas que ela curtia. Principalmente Ella Fitzgerald. I cried a river over you. Ray Charles. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road. Sarah Vaughan. I don't know why, but I'm feeling so sad. I long to try something I've never had. Never had no kissing. Oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be? Billie Holiday. Grab your coat and get your hat. Leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear a pitter-patter? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. E também ela aproveitou uma influência de coisas que ela ouvia de rap e hip hop dos anos 80 ali, que foi Salt and Pepper. TLC. Pra vocês terem uma ideia de tudo isso, formou o repertório que Amy Winehouse acabou levando como influência para as suas composições. A Amy Winehouse, então, ela começou a estudar música e tal, entrou para um conservatório de música, se apresentava com a National Youth Jazz Orchestra, e aí ela foi incentivada a realizar a gravação de uma demo. Conheceu um cara chamado Nick Szymanski. Um produtor. O produtor musical dela, né? É, no começo, né? Exatamente. E ele também era super novinho, ele tinha 19, 20 anos, mais ou menos a idade dela. E eles ficaram grandes amigos também. Ele trabalhava com o produtor dela, corria atrás dos contratos, questões de shows. Meio que cuidava dela também, né, naquele momento. Ele dava muito suporte pra ela naquele momento. Isso. Nessa época, a vida dela ainda estava bem tranquila, assim. Ela tinha problema de bulimia, ela tinha problema de alcoolismo, mas não era pesado. Ela ainda conseguia se controlar. É, mas você observava que ela estava num caminho autodestrutivo muito grande. Se os pais tivessem feito alguma coisa nessa época, eu acho que não tinha degringolado, entendeu? Sim, que foi aquele período que eu estava falando anteriormente. Exatamente. Que é quando a família virou e falou assim, poxa, naquela época a gente poderia tentar ter feito alguma coisa por ela, porque ela ainda não era uma estrela pop. Foi quando eles descobriram a parte da bulimia também. É, que ela virou pra mãe e falou, ah, mãe, eu tô fazendo uma dieta maravilhosa, eu como pra caralho que nem uma louca e vomito tudo. A idiota da mãe virou e falou assim, Tá. Cara, que porra de mãe é essa, velho? Pois é. Sério, tu tá vendo tua filha vomitar de propósito? E será que você, tipo, a porra da tua cabeça não consegue raciocinar que aquilo ali é uma doença? Exatamente. Cara, aquilo ali não é normal. Minha filha tá comendo pra caralho, vomita que não é uma louca. Mas ela continuou com isso até mesmo depois da adolescência, né? Alguns que o pessoal até relatava no documentário, que ela fazia uns pratão de pedreiro, comia, enchia o bucho, depois ia no banheiro, estragava o banheiro. Estragava o banheiro inteiro. E depois eu ia lá e pegava a garrafa e virava. Ela fez isso durante a gravação do primeiro disco dela, cara. O single de estreia desse álbum era o Stronger Than Me, que a gente vai colocar aqui pra vocês escutarem um pedacinho. música foi recebida com análises mega positivas pela crítica musical, estreou na 71ª colocação da tabela musical da Inglaterra, mas o álbum, ele não fez tanto sucesso. Não tava tão pop. Se você pegar, isso, analisa o primeiro álbum e analisa o segundo, tá tão pop, não tava com aquela... Querendo ou não, né? Tem que ter aquele apelo pop. Isso. Não adianta você só pegar aquele jazz, aquele soul que você gosta, daquele gueto, e lançar. Porque isso não tem o apelo. Pois é, mas esse álbum, Melina, ele é tudo o que ela queria. Porque esse álbum... É o álbum, autoral dela, é o, né, álbum autoral de jazz, entendeu? É um álbum praticamente de jazz, na sua essência. E é o que ela amava, entendeu? É o que ela amava fazer, era cantar. Tanto que várias vezes no próprio documentário mostra que ela não soube lidar com a parte da fama na questão dos paparazzi, dos... Ela não queria ser famosa, ela queria cantar. Nessa época, ela ficou meio afastada da indústria musical, depois do Frank, por conta de alguns problemas que ela teve. O principal deles foi ter conhecido aquele desgraçado do namorado dela. Aquele Blake safado. O Blake. Manipulador. Ela tinha um namorado, né? Ela tinha uma personalidade, como a gente tá falando, completamente perturbada. Então o pessoal fala que ela, tipo, se afeiçoava, mas ao mesmo tempo ela do nada virava e falava assim, não. E, tipo, ela usava as pessoas, né? Provavelmente da forma como ela foi muito usada pelo pai. Esse cara, o tal do Blake, ele tinha uma outra namorada. Os dois estavam em outros relacionamentos quando eles se conheceram. E aí eles, tipo, um era amante do outro. Já começou errado, já, né? Já começou meio esquisito. Ela largou o namorado e foi ficar... Só com ele. Só com o Blake. Fez tatuagem no peito pro cara, com o nome do cara e tal. O Blake, depois de algum tempo, virou pra ela e falou, olha só, eu não vou ficar com você, não. Eu não vou largar minha namorada, não, por conta de você. E aí foi que ela teve um momento dark, assim, que aí foi a bulimia pesada mesmo, aí bebidas alcoólicas, ela começou... Aí foi o black to black total. Isso, exato. Mas esse período, ele foi bom pra ela, porque foi, inclusive foi nessa época que ela tava bem mal, que disseram que vamos colocar ela na clínica de reabilitação, e o pai dela falou que não, e ela falou que não, e enfim, foi na época que ela começou a escrever as músicas do próximo disco, que era o Back to Black, que foi o último disco dela. Ah, e o que realmente estourou, que fez ela ser o que ela é, não só na Inglaterra, mas como no mundo todo. Deu prêmios, foi aclamado pela crítica, e ele ganhou o Grammy de 2008 também. Não é à toa que o vídeo dela ganhando o Grammy é muito engraçado, porque ela tá lá, ah não, tudo bem, tô aqui fazendo show, e a hora que anuncia, parece que ela sai do corpo. Não, ela e não fala, só não, isso, quem, que anuncia, quem anuncia é que o disco Tony dela... Bennett. Exato, é o Tony Bennett, que ela era mega fã do Tony Bennett. Porque é um puta cantor de jazz e tal. E ela, ah, meu Deus, olha só quem é o Tony Bennett. E aí, tipo, o cara fala a parada que ela ganhou. Ela fica assim... Meu Deus, eu ganhei! O Tony Bennett falou meu nome! E posteriormente a isso, eles também gravam um single juntos. Isso, super, super legal também a música. É. Linda. Mas o disco foi um estouro quando saiu. O primeiro single foi o Rehab, que, pô, todo mundo conhece. É impossível você tocar essa música e você não saber o que é. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. Somewhere. Brasil por causa do momento aí, meu Winehouse do Pânico, né, velho? Que aquilo era incrível, cara. Era engraçado pra caralho. Aquilo era muito engraçado, velho. Na hora que ela pirava, tocava Murray Head, né? Que via um cara vestido de... Que via um cara vestido de Amy Winehouse, aí tocava... Quebrava quando ela, quando tudo, ele pirava, né? Tudo, aí tocava... You drive a baby go, baby. I say no, no. E o bicho... Ele... Aí ele dava voador em velho. Quebrava tudo. Rasteiro em velho, pegava criança e tacava nos outros. Entrava no... Cara, aquilo era muito entrava engraçado, cara. Entrava na farmácia e quebrava tudo. Cara, me desculpa, cara. Eu tô sendo meio hipócrita se eu falasse que eu não ria, entendeu? Não, era uma merda. A gente sabia que era uma merda, mas a gente ria. Trouxe músicas assim como, pô, a própria Back to Black, que é sensacional. No time to regret. Back to Black é um dos poucos discos que eu já ouvi que ele é bom da primeira à última música. É absurdo. Sem exagero nenhum. Questão de algumas faixas assim que vale a pena a gente chamar atenção além do Rehab é a própria Back to Black, a Love is a Losing Game. Tem uma que eu adoro, que é a You Know I'm No Good. É maravilhosa essa música. Isso, essa música. Essa eu adoro. Essa música é sensacional mesmo. Essa é foda demais. Deixa rolando aí, Bruno. Já não, só pra contrariar ela. Ah, ela vira chata. Tears Dry on Their Own também é muito boa. Esse disco, cara, ele não só estourou na Inglaterra, mas estourou no mundo inteiro, cara. Foi esse disco que levou ela para os Estados Unidos para fazer shows nos Estados Unidos e tal. E aí, adivinha quem apareceu? Blake. O cara. Todo cheio de amor para dar. Voltou para ela para aproveitar a fama, né, velho? Cheio de crack pra cheirar, pra fumar. Isso é uma coisa que você também observa muito no âmbito da dependência química. Isso pode ser um papel construído por uma família, por várias pessoas, por um namorado, por uma esposa, enfim, geralmente alguém próximo. Sempre vai ser aquele... A antítese do tratamento, né? Ele vai ser sempre aquela pessoa que vai tentar fazer com que o dependente químico não se recupere. Ele queria se aproveitar, lógico, da fama dela, queria se aproveitar da grana dela, mas assim, ele mantendo ela drogada, ele fazia... Era um fantoche. Isso. Ela fazia o que ele bem... quisesse. Ela era dependente não só quimicamente, mas desse amor emocionalmente louco, dele. Emocionalmente dele. Mas é o que a maioria dos dependentes químicos são. Não, e o pior não era só isso. Dependentes emocionais. Ele também era um drogado do cacete, entendeu? Nossa, ele era um fudido. Foi ele que apresentou pra ela, no mesmo dia, heroína e crack, velho. E ela usou tudo, né? E ela louca. Usou tudo. Usou a Inglaterra, velho. Cheirou a Inglaterra inteira. Pra você ter uma ideia, os dois iam entrar pra uma clínica e fugiram, velho. Não, e fugiram porque, primeiramente, o médico falou assim, olha, não pode tratar vocês dois juntos, tem que ser um separado do outro. Pois é. E fizeram o que fizeram, entraram em uma... Deu 3 dias, fugiram da clínica e cheiraram. E cheiraram Londres. Cheiraram tudo que tinha. Cheiraram até o que não tinha que cheirar. Por influência dele. Por influência dele, exatamente. Ela era arriada dos quatro pneus por ele. Eu não sei que mel é esse que esse cara tinha. As relações humanas com relação a isso, elas vão muito mais além de aparência. Existe uma relação de codependência. Isso aí é o que é na psicologia a gente chama de codependente. Uhum. O dependente químico, ele nunca adoece sozinho no processo. Entendi. Ele leva. Entendeu? Ele leva ou ele é levado a. Você acha que ele era pior do que ela? Olha, pelo documentário não dá pra gente afirmar isso, mas... Sem sombra de dúvida, ele era o totalmente codependente dela. Seja do que for a dependência dele. Seja por dinheiro, seja por atenção, por fama, porque ele era um medíocre do caralho. Ele só era o marido da Amy Winehouse. Ele não era mais nada da vida. Era uma relação simbiótica. Eu dou e você me dá. O Blake e a Amy Winehouse, eles tinham exatamente isso. Só que ele não queria se tratar. Talvez porque ele nem fosse um dependente. Pelo documentário, ficou me parecendo que ele não era um dependente. Ficou me parecendo que ele era um usuário. Mas ele usava. Exatamente, mas existe uma diferença muito grande entre a dependência e o uso. Pois é, o que eu acho escroto é que assim, no documentário mostra que ele ia com ela pros cantos. E aí ele fazia uma merda e ela fazia também, cara. É, tudo que ele fazia, ela fazia também. Tipo, mas ela era carente de aceitação patologicamente. Conta lá de uma merda que ele fez, de quebrou uma garrafa lá num hotel, não sei o quê. E aí rasgou a mão, rasgou a cara, não sei o quê. Ela foi, pegou o caco de vidro e rasgou a barriga, velho. Ela fez que nem a bruxa do 71. O que acontecer com o meu cãozinho, acontece com você. Então tudo que acontecia com o Blake, acontecia com ela. Ela pegou a garrafa e abriu um talho no braço também, porque tinha rasgado o braço do Blake. E aí, pra piorar toda essa situação, ela tava estourada, já era uma mega artista famosa, e aí você bota mais uma coisa maldita na vida de todo mundo, que é os tal dos paparazzi, velho. Ela também não aguentou isso, a pressão ali dos paparazzi. Velho, ela não podia sair de casa. Mas bêbada, era uma chuva. Já tava bêbada, saiu de casa. E aí, nego, velho, era tipo, tem umas cenas no documentário que é absurdo o tanto de flash que tem, velho. Aquelas máquinas são metralhadoras. Você não consegue ver a mulher. É chove de flash em cima dela. E assim, ela só queria ir no mercado, ela só queria andar, ela só queria ir pra rua. E ela não conseguia fazer isso. A questão dos paparazzi, nessa época que ela tava com o Blake, já cheirando a Inglaterra inteira, era mais pra pegar ela doida e vender isso pra tabloide do isso que realmente. Ah, Amy Winehouse fez, sei lá, foi abrir um show, foi fazer alguma coisa, foi gravar. Não, eles queriam pegar a mulher indo pro bar, porque o que vendia, o tabloide que vendia, era ela caída, ou ela triste, com a maquiagem borrada. Às vezes, qualquer coisa que degradasse a imagem dela, paparazzo ganhava milhões. Então, mas olha só, isso é uma cultura desgraçada que tem no Reino Unido. Da no mundo, cultura... né? Não, não, mas principalmente no Reino Unido é tipo, parece que é uma coisa doente deles, cara. O lance do tabloide, velho. Sabe assim, eles têm fofoca. Essa. É, a fofoca, o negócio, ele vende pra caralho, assim. E tipo, é uma febre louca. Tipo, o cara que consegue tirar uma foto do cara se estragando, do famoso se estragando, se o cara ganha uma grana preta, sacou? Mataram a Diana, né? Pois é. Literalmente mataram ela. Thank you. pra piorar tudo, o Blake vai preso, velho. E vai preso por porte de drogas, se eu não me engano. Porte de drogas e acusação de ter agredido um proprietário de um bar. É, porque ela também andou batendo numa galera também. Ela também não era lá essa flor, né? Não era flor nenhuma, né? Mas ela também agrediu uma galera na rua. E aí, cara, isso foi meio que... um balde de água fria pra ela. É, aquilo que a Calaveira falou, ela era dependente do cara. E aí... Ah, com a dependência. É, e aí, cara, acabou de ver isso com a vida dela. A mulher cancelou a apresentação, aí é que ela se afundou mesmo na bebida e nas drogas e na bulimia. Aí foi o inferno, cara. Aí ela entrava num show, cara, tropeçando, não conseguia cantar, tocar nada. Aí virou uma questão de aposta, né? Os shows começaram a cair porque ninguém sabia se ela ia conseguir fazer o show. O cara não queria vir comprar um show dela, sei lá, pagar não sei quantos milhões pra chegar na hora, ela dar pra trás, chegar bêbada ou nem ir pro show. Nessa época, ela foi acho que o empresário, algum amigo, sei lá, resolveu levar ela no médico pra ver a saúde dela. É porque você tá com cara de zumbi, você não deve estar muito bem de saúde. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é. Ela foi diagnosticada com estágio inicial de enfisema pulmonar e foi alertada pelo médico. Ela falou assim, é o seguinte, se você beber de novo, você vai morrer. Se voltar a se drogar, você não vai, assim, não só vai acabar com sua carreira, sua voz, você vai morrer, tá? Você não pode mais beber. E aí, nessa hora, o nego falou, cara, vamos dar um tempo, vamos parar. E ela mesmo quis, não é à toa que ela se internou naquela clínica praticamente paradisíaca, numa praia. E foi a época que ela ficou melhor, depois dos surtos, depois da bebedeira. Eu já tive que falar isso várias vezes para paciente. Para se tratar? E se ele continuasse... Não, que se ele voltasse a usar, ele ia morrer. Aí ela vai para essa clínica em Santa Lúcia, que realmente foi muito bom para ela. Hospital aqui em Brasília não, tá? Tem um Santa Lúcia aí? Tem um Santa Lúcia aqui em Brasília. Não, olha que o Santa Lúcia, ela foi bem diferente de Brasília. É uma praia maravilhosa. É engraçado que no documentário mostra que sempre que o pai dela ia visitar ela, ele levava a equipe de filmagem, queria fazer um show off em cima. E a galera ia, invadia pra filmar ela lá, tadinha. Mas foi uma época muito boa pra ela, porque você via, não só pelas fotos, mas depois que ela saiu, ela tava mais saudável, ela dava umas declarações um pouco mais sóbrias sobre a vida, ela voltou a gravar, voltou a compor. Foi bom pra ela esse período que ela teve clean, mesmo que seja por pouco tempo. Mas sempre é. O problema é que o dependente químico, ele não consegue lidar com a vida sem estar drogado. É, e ela dava essa declaração, ela falava... Ai, cara, isso, quando ela ganhou o Grammy, ela ganhou o Grammy. Ela ganhou o Grammy e ela falava, isso daqui sem drogas não tem graça. Ó, cara, ela concorreu naquela época com... Justin Timberlake, Beyoncé... Porra, tudo bem, Rihanna, até eu ganho dele. Rihanna... Ah, que, tudo tipo, bem, outra merda você pode também. Não gostar. Você pode não gostar. Foo Fighters, cara. Foo Fighters. Ela tava concorrendo com o Foo Fighters. Com o puta álbum do Foo Fighters, que é o Pretender. Puta álbum. Pretender. Porra, aquele Pretender é muito foda, aquele álbum. Puta foda CD do caralho, que eu amo. Mas... A gente entendeu. É. Não precisa não, mais não. Botar palavrões. Tem a gente, nós dois também somos muito fãs do Foo Fighters. Que eu amo pra caralho. E ela ganhou, e ela vira e fala... Sem drogas não tem graça. Que isso? Meu Deus! Isso é uma coisa que você sempre vê presente no dependente químico. Existe um processo dentro dele que ele não consegue se sentir completo. O dependente químico, ele sempre tenta tampar um buraco com uma pá de água. O dependente químico, ele sempre vai ter que passar por um processo psicoterápico. Porque a dependência química, ela é uma doença, como eu disse, que se manifesta em todas as áreas humanas. Existe algo no processo psicológico, algo no processo mental, algo no desenvolvimento daquela pessoa que leva ela aqui. Qual é o maior sonho do dependente químico, na opinião de vocês dois? Pode chutar. O que você acha que seja? Uma pedra gigante de crack, sei lá. Não, falando sério. Não, eu não sei. Eu poder não sei continuar mesmo. Fumando e não ter problema de saúde. Exatamente isso. O maior sonho do dependente químico não é ficar curado. A relação do dependente químico com as drogas está muito bem, obrigado. O dependente químico, ele não quer se curar. Por isso que é tão difícil você trabalhar a dependência química. O dependente químico, ele não quer a cura. O dependente químico, ele é tão apaixonado pela droga que todos os aspectos da vida dele são em segundo plano. O vício é sempre o principal. O dependente químico, ele não quer parar de usar. Ele quer controlar a compulsão dele. Só que o dependente químico, a diferença entre o dependente químico e o usuário é que o usuário usa, se farta e para. O dependente químico, ele só dá esses intervalos quando ele tá tão assim... Tão ruim, empapuçado da droga, que ele precisa parar, porque ele sequer tá conseguindo sentir alguma coisa, então ele para. Ou porque o dinheiro acabou, ou porque os recursos acabaram. Mas no caso dela, tinha dinheiro pra caramba. Exatamente, mas aí ela se empapuçava, ela não aguentava mais, né? O corpo não aguentava e a mente também não aguenta. É. O dependente químico sempre vai ter dificuldade de lidar com os problemas daquela forma. Sempre. Então ele sempre vai ter que fazer o uso da substância. Isso dentro da cabeça dele. Aí a terapia entra justamente para você ajudar o dependente químico a elaborar aqueles problemas para que ele não precise recorrer às drogas. Mas mesmo isso precisa de uma força de vontade muito grande, porque o dependente químico, ele sempre carece daquela substância, porque dá prazer, tá associada às áreas de prazer do cérebro. O que eu acho que é uma coisa interessante que mostra, inclusive no próprio documentário, é que ela sempre usou, e quando usava era muito, tipo, não era pouquinho, sacou? Faz parte dessa questão que você tá falando. Não era for fun, era pra detonar. Isso, exatamente. Era pra escangalhar mesmo, sabe assim? Tudo do dependente químico é extremamente polarizado. Quando ele tá triste, ele tá muito triste. Quando ele tá alegre, ele tá extremamente alegre. E ele não consegue lidar com esse meio termo. Ele não consegue lidar com essas emoções. Não existe a cura pra dependência. É isso que o dependente químico fica tão irritado. Porque ele quer que você vire pra ele e fale assim, você está curado. Aí ele vai virar evitam, e vai falar... E eles, né, qualquer contato com família, com amigos, isso que é foda. Porque tem vergonha. Porque pro dependente químico, ele quer que você fale, você está curado. Você sabe o que ia acontecer se você virasse pros dependentes químicos e falasse que ele estaria curado? É, ia fumar mais, né? Exatamente. Ele ia pro bar beber. Ia cheirar mais, né? Ah, beleza, tô curado, doutor? Pô, então posso lá fumar, posso dar um tapa, dar uma bola, posso lá cheirar, posso lá fumar, posso lá beber. É por causa disso. Não existe cura pra dependência química, porque não existe cura pra compulsão. Como você controla com remédio? Existem alguns medicamentos psiquiátricos que ajudam na questão da ansiedade. Curar a compulsão, você não vai curar. É força de vontade. Literalmente. Força de vontade, terapia, fé e principalmente o apoio familiar. É o apoio das pessoas que estão em volta de você. É isso que faz com que uma pessoa fique 30, 40 anos sem usar drogas, sem cair para esses lados. É exatamente isso. O problema é que as pessoas não querem isso. Ou às vezes nem tem como fazer isso. Tem famílias extremamente codependentes, famílias tóxicas, famílias sintomáticas, que na verdade sempre vão fazer com que a pessoa acabe recaindo. Sad and lonely, for you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days and I'm hungry and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. No documentário, os caras, a mulher tava desmaiada em casa, pegaram a garota, enfiaram no avião e mandaram pro show, cara. Por isso que eu tava falando no início do programa, a vida dessa garota, meu Deus do céu. O que essa garota foi utilizada, foi usada não só pelos pais, como pelo marido, pela própria indústria fonográfica e pelos fãs e pela mídia, a garota foi utilizada por todo mundo, cara. Foi. Secaram a Amy Winehouse. Exato. Quando ela tá cadavérica daquele jeito nas fotos, é porque ela estava sendo sugada por todo mundo. Cara, enfiaram uma mulher completamente adoecida e botaram na frente de 250 mil pessoas. Eu não sabia o que fazer. E mandaram cantar. Tem coisa mais perversa do que isso? Aquilo foi de uma canalice tão escrota. Aí você fala, meu Deus, como é que fizeram aquilo? Porque não tinha ninguém por ela. O pai que deve ter mandado fazer aquilo. A cena que eu fico mais chateado desse documentário é quando ela tá na clínica lá no Caribe e o pai, ele fez questão de levar uma equipe de filmagem pra ficar filmando a reabilitação. Sem filmar ela, mas meio que filmando, sacou? E aí, tipo, ela putaça, aí tem uma hora lá que vem dois fãs e querem tirar uma foto com ela, ela não tá afim. Mas ela vai lá e tira e o pai vai dar bronca nela. Porra, por que você tá tratando seus fãs desse jeito, não sei o quê? E ela, eles conseguiram o que eles queriam, não conseguiu? A foto comigo, eu não tirei. Tá bom, me deixa em paz. Por que você tem que ficar me filmando toda hora? Ela fala isso, velho. Não, ela fala, por que você tem que filmar a sua vida, a minha vida, como se fosse a sua? Isso. É. Putz, cara, isso é muito significativo. Pois é, cara. O pai, ele era um bosta, o cúmulo da mediocridade do ser humano. Ele tava se realizando através da filha, cara. Então você fique com a dependência e eu fico com a fortuna e com a fama. Pois é. O problema é que ele vendia isso, entendeu? Ele vendia, ah, minha filha tá aqui na reabilitação, mas me ofereceram não sei quanto. Pô, vou vender isso, porque uma foto dela caída vale não sei o quê. O cara vai lá, leva uma equipe de filmagem, faz o que faz, ela fica puta e mesmo assim ela perdoa. O dependente químico, ele nunca é uma vítima. Ele sempre vai ser um protagonista da própria história, porque existe a escolha. É. Paciente com câncer, ele é uma vítima. Ele não tem controle sobre aquilo. Ele não escolheu. Ele pode até utilizar substâncias que propiciem aparecer o câncer. Mas você não pode dizer que necessariamente... Escolhe. É, o cigarro causa câncer ou o cigarro, tipo, aumenta as chances de ter câncer? Ah, você está utilizando isso, aumenta, então com certeza você vai ter câncer. Não existe certeza nesse ponto. Ele é uma vítima. O dependente você químico aumenta nunca a chance. O dependente químico nunca é uma vítima. Ele sempre é um protagonista. Então não é uma vítima. Ela não era uma vítima. Ela escolheu. Exatamente, porque ela podia ser maltratada o que fosse, mas ela ainda tinha escolha. Ela podia pegar isso e transformar numa outra coisa. Ok que ela tivesse uma dependência, mas ela podia ter uma compulsão por comida, ou por alguma outra coisa, ou por alguma pessoa, ou enfim, whatever. Não só por drogas. Exatamente, ela tinha escolha de ir pra rehab. Ela tinha essa escolha e ela falou não. Ela usou o pai usou ela e eles fingiram que tava tudo bem. Quando você tem muito dinheiro, muita fama, tudo é muito fácil. É que assim, a gente, eu falo por mim, ah, eu sou uma fodida, não sei o quê, se eu tivesse grana eu nunca ia gastar com drogas. Mas no caso dela, tudo era muito fácil. Talvez na cabeça dela, ah, pelo fato de eu usar ficaria melhor, porque eu vi uma certa, enfim, felicidade nisso. Tudo bem que a felicidade é muito relativa, a gente pode discutir horas aqui e não chegar a ponto nenhum. Mas você acha que foi isso a questão dela se afundar tanto nas drogas, mesmo com tanto sucesso, com tanto dinheiro, com tudo que ela tinha na mão? Você tá pensando no sentido de realização. Ela se realizou profissionalmente, por que ela precisaria se drogar? Uma coisa não tá relacionada à outra. O dependente químico, ele não é um fracassado na vida. Tem, você entendeu? Dependentes muito bem-sucedidos. Fred Mercury, Cazuza, a própria Amy Winehouse. Ué, a galera... grande parte ali de executivos, altos executivos de empresas, de coisa, aqueles filmes Wall Street. O Lobo de Wall Street. Isso, porra. O que o cara cheirava, velho. É, o Robbie Williams, ele era viciado em cocaína, antes de se reabilitar, que ele realmente parou. Ele era viciado, uma galera de Hollywood é viciada. Atores famosíssimos, então você tá pensando no sentido de, ah, ela era realizada, então pra que ela utilizava? Porque uma coisa não tá correlacionada à outra. A dependência química, como eu falei, ela se manifesta em virtude de algo. Algo que existe na mente, algo que existe no desenvolvimento, algo que existiu e que se enraizou no desenvolvimento daquela pessoa. Basta a pessoa usar uma vez, uma pessoa que tem uma tendência a se viciar. A se viciar, a ser dependente química. Basta uma vez? Depende da substância. Qual substância é pior? Na questão do vício, é. O crack. Crack, fumou, é. Pegou. Geralmente a segunda dose já é considerada viciante. Nossa. O crack, ele é bem extremamente tóxico. Extremamente tóxico. Mais que heroína, que é essas muito drogas mais. Muito mais. Heroína, cocaína, em torno de um mês de uso constante. Pra você dizer que a pessoa tá realmente viciada. É, fora a questão psicológica, também existe a questão física, tá? A questão física também, ela é muito importante no processo de dependência química. Mas o fator psicológico, ele é sempre o principal. Mas também existe a predisposição da pessoa em ser dependente químico. Geralmente pessoas que têm histórico de dependência química na família estão mais predispostas. Porque existe um gene. Porque é da forma como o corpo reage àquilo ali. Ah, o corpo dela reage à droga daquela forma. Então o corpo se vicia naquela substância com mais facilidade do que com outra pessoa. Mas o vício, ele acaba acontecendo. Se acontecer o uso, a pessoa pode até não ter a predisposição biológica. Mas se ela fizer o uso constante e indiscriminado, ela sempre acaba se viciando. As drogas, o álcool, ela é a mais tóxica. Mas eu tenho um histórico ruim disso na família. Pessoas já morreram por isso. Pois é, o álcool, das drogas, ele é o que mais causa prejuízo. O problema é que o prejuízo do álcool, ele é a longuíssimo prazo. É, não é uma coisa recente, né? Não, você tem um alcoólatra de 10, 15 anos. Então ele vai começar a ter... problemas daqui a esse tempo. A própria Amy House, ela teve isso. Ela fala no documentário. Ela falou assim: não é a quantidade de bebida que eu tomo, é a rapidez com que eu uso. Nossa, então ela bebia isso. 2 litrão rapidinho. Ela, tipo, pegava uma garrafa de conhaque e virava de uma vez. Isso. Nossa senhora. Entendeu? Ela falou: não é a quantidade, é a velocidade com que eu bebo. Então ela bebia numa velocidade tão grande que o organismo dela não aguentou. Porque na dependência química, nesses para e usa, o organismo vai ficando extremamente debilitado. O cara tá no uso constante. Ele usa, tá estável. Usa, tá estável. Usa, parou. Quebrou. Fica, não, parou de usar. Fica um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2, 3, 4 anos sem usar. Quando aí, volta. Aí, de repente, quando volta, tem overdose e morre. Isso. Foi o que aconteceu com ela, né? No caso dela, ela morreu por causa da abstinência. Isso, ela tava parada há muito tempo, ela tava com abstinência, não bebia, já tinha, acho que, 2 meses, eu acho, uma coisa assim. E aí, em julho de 2011, um dia, sei lá, tava em casa, não sei o que, encheu a tampa de cachaça, de álcool. Diz que fizeram um laudo médico, depois que encontraram ela morta, tinha mais álcool do que sangue no sangue dela, velho. Diluiu. A quantidade de álcool encontrada no sangue dela era de 4,16 gramas por litro. 5 vezes maior que o limite legal para se dirigir na Inglaterra. Devia estar usando uma dose que ela já utilizava no passado. Isso acontece muito na overdose. O cara para, quando ele volta a usar, ele não volta nas pequenas doses. Ele volta na dose que ele parou, ele volta numa dose maior. Nossa! Exatamente, e aí acontece a overdose. A overdose é uma superdose. É quando o corpo não consegue lidar com a toxicidade Mas mesmo você vindo ali, tipo 10, 20, 30, 40, 50, e essa é a progressão que a pessoa usa, eu acho. Mas você fala que a overdose, por exemplo, a pessoa para e ela volta com 50 e o corpo não aguenta? Isso, exatamente. Porque no uso constante, o corpo ele consegue se adaptar àquela rotina. Então, tipo, ele 10, consegue... 20, 30, 40, 50. Ele beleza. Isso, aí você fica naqueles 50. O corpo, ele tá acostumado com aquela rotina, então ele cria estratégia de enfrentamento para aquela substância. Ele sintetiza um hormônio a mais, o fígado trabalha mais forçado. Então ele consegue lidar com aquela situação. Claro que aquilo ali, uma hora vai cobrar o seu preço, mas ele consegue lidar com aquela situação. A questão é que quando você para, o organismo não vê mais a necessidade de combater aquela toxina, então ele se desprepara. Aí quando você entra com aquela quantidade muito grande de novo, pá, ele entra em colapso. Ele entra em colapso, aí vem o óbito. Cara, a bicha morreu de overdose sozinha na casa dela. Quem achou ela, se eu não me engano, foi o... Foi o segurança. Foi o segurança. O segurança encontrou ela, ela tava dormindo, ele achou que ela tava dormindo na cama. Ele tentou acordar ela, ela não acordou. Só que ele não achou estranho, porque ele tava acostumado... Ela tava acostumado com ela doidona, né? Acordava 3 horas da tarde. Exato. E aí, 4 horas depois, ele voltou e ela tava na mesma posição. E aí ele foi examinar ela mais de perto e viu que ela não tava respirando. E aí chamou o serviço de emergência, né? E ela foi declarada morta... No dia 23 de julho de 2011. Um dia depois que a minha filha nasceu. Nossa! Mano, ela nasceu no dia 22 de julho. No dia 23, Amy Winehouse foi declarada morta, saiu de casa num saco. Pacotada, e aí teve aquela comoção, né, não só do pessoal de Londres, como mundial, muita gente foi visitar a casa dela, foi visitar o túmulo dela, deixou flores, deixou mensagens, enfim, de apoio, mas já era tarde demais, né, ela já tinha ido... Infelizmente, por uma overdose. É a hipocrisia humana, né? As pessoas, elas se preocupam depois que não tem mais que se preocupar. Quando ela precisava de preocupação, o que eram os disparates da Amy Winehouse em Londres? Era um pedido de ajuda, claro e franco. Aquilo ali é um pedido de ajuda. Só que, cara, ninguém ajudava. Isso foi uma coisa que me marcou muito assistindo o documentário dela. A garota virou chacota nacional. É, virou. Verdade. Virou, vendia só tabloide. Por exemplo, você não vê ninguém fazendo chacota de um cadeirante. Você não vê ninguém fazendo isso. Mas quando ela tava lá tendo os surtos psicóticos dela, ela virou chacota da Inglaterra inteira, Estados Unidos também. Mas você vê o programa daqueles Tonight Show, o cara sacaneando ela, você vê lá na Inglaterra o cara sacaneando ela, o cara sacaneia ela na entrega do Grammy, cara. Agora acorda essa porra dessa mulher às 6 horas da tarde aí pra receber o prêmio, bêbado do caralho. Ele fala assim. É, ele fala isso mesmo. Ele fala assim, drunk ass, tipo... Beba do caralho. Imagina também como ela não deve ter se sentido. Cara, a Amy Winehouse, ela morreu vítima da dependência, vítima da família, vítima das relações e vítima da sociedade. Ela morreu. Tudo bem que eu falei que a questão que o dependente químico não é uma vítima, mas na morte dela, ela foi uma vítima. É uma vítima de si mesma, né? Ela foi uma vítima do mundo. Dessa vez eu não tenho como virar e falar assim, não sei o que, não. Cara, ela era responsável e ela era protagonista da doença dela. Mas do mundo, ela foi uma vítima. Porque aquilo ali não tinha controle dela. Ela não podia controlar as pessoas sendo utilizarem ela daquele jeito. E foi uma covardia o que fizeram com essa garota. E hoje, Amy Winehouse pode ser lembrada como uma das maiores cantoras, compositoras de todos os tempos. Ela está na lista das 60 maiores, elaborada pelo Daily Telegraph, considerada a número 10 de 60. Ela está no 16º lugar no catálogo dos artistas mais importantes dos últimos 20 anos da revista Mojo. E se você for a Londres, a Camden Town, que fica ao norte de Londres, foi inaugurada em 2014 uma estátua de bronze em tamanho real dela. Por que que é em Camden Town? Porque era onde ela morava. Internéticos, esse foi o nosso especial Amy Winehouse. É, se você tem esse problema na família, se você tem esse problema com algum amigo ou algum amigo, enfim, com alguma pessoa próxima a você com quem você se importe, dependência química não tem cura, mas tem tratamento. Não se cale, não seja omisso. E tente ajudar. Saiba que a decisão de se cuidar sempre é a do doente. Mas enfim, a gente sempre pode tentar fazer alguma coisa pra alguém. E fiquem agora com Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like to dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Cause since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. But won't you come on over, stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie, Valerie, Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over, stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Nossa, você quer me ver na fossa, eu ponho um Amy Winehouse. Essas não a You Know I'm No Good ou a Rehab. Eu ponho as outras. Você põe o quê? Você viu que ali... Aí é o, né? É o álcool. Aí é, ali você vê que é o Rehab já. É o Winehouse. Aí chega a dar uma rateada. Sabe o motor velho quando tá pra fundir? Vai... Ai, ai, ai, ai. Aquele carro álcool. Quem é safado tem que morrer. O cão foi quem botou pra nós beber. Ah, só foi só eu que achei que ela é a cara do Fred Mercury sem bigode. É britânica, né? Então é. Não tá muito longe. E cara, né? Britânico tem tudo a mesma cara. É, tem tudo a mesma os dentes estando horrível, eu tenho certeza que é 97% de ser britânico. É assim, é. O dente escroto e a cara de cavalo. Britânico. Ah, isso é uma cara de cavalo, cara. Isso é tão horrível. Ia falar da Elizabeth, princesa. Elizabeth Hurley. Nossa, ela era muito gata. Que princesa, Diana? A princesa lá. A Diana? Diane, sei lá. Então, não, a nova. Eu esqueci o nome dela. É, aquela era produzida. É, cara, mó cara de do lar, aquela mulher, velho. Recatada e do lar. É, mó cara de recatada do lar, você tá doido. Esse programa vai dar merda, muito bom. Vai, Bruno, pode mandar. O Bruno vai editar, vai dar 5 minutos. É, esse pi vai ter um programa, vamos lá. Bateu o pintinho, aí mais na razão. Eu duvido que isso um dia vai acontecer. Agora mesmo ainda, meu Deus, ainda, deixa né? Eu ir aqui no Google, aí meu in-house. Ai, meu Deus, vai acabar nessa punheta aqui. Não. Já rolou, Bruno? Não, nunca me interessei pelo in-house, não, cara. É, então, acho que você errou, tá, Melina? Não, mas eu falo por mim, eu digo por mim. Você mas... já bateu um punheta pra mim, tá certo. Não falei nada. É isso aí, mas né, Bruno? Mas eu digo que você... É, eu tento, né, cara? Eu achava, é tudo bem, é a Yasmin que vai gostar quando digo isso. Não, eu já até me vesti de Amy Winehouse um dia numa festa, mas isso aí não vem ao caso. Mas aí veio com, tipo, o pacote todo? Você bebeu, usou droga e ficou drogado? Não, eu passei maisena no nariz. Vomitou também? Não, mas eu bebi pra caramba. Isso é uma coisa muito escrota de se fazer na memória de alguém. Eu quero muito que ela volte e puxe o seu pé. Mas ela tava viva quando eu fiz isso. Ah, tá, aí pode, né? Tudo bem. Pode, vai lá, Bruno, pode falar. Desculpa te interromper. Siga, Brunão. Pois é, a Amy Winehouse... Aritmética. Oi? Que? A aritmética. Como eu dizia? Dizia eu que na aritmética... Não, aguenta aí que é fácil. É. Foi. Vamos lá. Pode falar. Não! É... O problema é que a vida da Amy... Ô, seus caralhos. Vai parar? Vai deixar? Vai deixar? Vamos. Não, vai. Vou deixar nada. Cala a boca. Vai, vocês dois. Ó. Nessa hora do documentário eu quase chorei. Existe o... Caramba, tu chora por qualquer coisa, hein? Eu sou uma pessoa sentimental. Ah, parece. Com a gente aqui então, porra, eu né, Bruno? Eu tenho um coração que bate ainda em cima de todos esses pelos que eu tenho. Linda bate. Você é peluda? Você tem um pelo peludo? Isso nunca esteve nas minhas fantasias. Mas... Eu tenho peito peludo igual o Miotti. Nossa. Por que, velho? Por que isso? Então, continuando. Melina! Tá voltando, né, Melina? Ai, nem me lembro, eu não quero. E pra te animar, vamos homenagear os patrons com nomes do Chapolin. Yay! E vamos começar com Hamilton Souza, quem é ele? Ele é o Lagoa Seca. Ana Carolina Martins. É a Condessa. Andréia. Rainha de Sabá. Andrei Virgílio. Esse é o Pirata Uma Negra. O Arthur Bonifácio. É o Almôndega, o Rei dos Disfarces. Cláudio Capítio Valério Brito Ferreira. Super Sam. Oh, yeah. Daniel Alexandre Moreira. É o bebê jupiteriano. Puta merda. Pai do Jaime Palilo. É, o pai do Jaime Palilo.